amiga, nem acredita quem tá me ligando. Mensagens que me ama, ainda fazendo planos, achando que ainda sou a mesma boba. Menina, essa mensagem recebi mais cedo. Me disse que o fetiche do amor é o segredo. Quer enganar as duas e ficar numa boa. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu sei que ele quer as duas em suas mãos, mas isso não tem nada a ver com coração. Sentimento sincero, se perdoa. Machucar alguém, mas não serei mais eu essa pessoa. Avisa ele aí que o tempo de inocente, baby, já passou. A gente quer curtir o mel de outra flor com outra pessoa. Avisa ele aí que essa conversa mole já nos enganou. Licença, a gente vai curtir. Machucar.